não quero cometer o mesmo erro que cometi no passado, por isso... Vou falar sem rodeios. Eu sou a Ana Montana. Hã? Uau, miúda, para! A minha cabeça não aguenta, então! Tu és a Ana, és a Miley, és a Ana! Com quem é que eu ando a sair? Tu estás a baralhar-me! Ah, oh, para com isso! Porquê é que estamos a ensaiar isto? Tu já contaste o segredo várias vezes. Admira-me que o rapaz das pizzas ainda não saiba. Uhum. Encomendou uma pizza tropical. Sim, isso é a Ana Montana. Oh, não faças birra. Tu estás chateada desde que eu contei o segredo à Siena. Ela não sabia quem era a Lola. Ultrapassa isso. Está bem, olha para mim. Eu uso uma peruca brilhante. Viste-me como um desenho animado japonês? Como é que ela não sabe quem é a Lola? Ouve, ela anda com o Jackson. Quer dizer que ela tem muitas semelhanças com uma porta. Voltemos à pessoa que na realidade tem um problema. Oh, a Lola é uma realidade. Vá lá, podes parar? O Jesse deve estar aí a chegar e eu tenho de ensaiar para conseguir contar-lhe que sou a Ana. Isto já destruiu muitas relações e eu não vou deixar que destrua mais esta. Ou podes não lhe contar e, quando deres por isso, já estamos na faculdade a partilhar um quarto. E eu vou ter de ouvir as tuas queixas por não teres contado a verdade ao Jesse. E não vou ter onde me esconder porque vou estar contigo presa numa divisão de 4 por 4 metros que vai estar cheia de lenços ranhosos de tanto chorares. Pensando melhor, acho que lhe deves contar. Essa foi uma longa viagem em vão. Agora sai daqui. Não, espera. Se lhe vais contar sobre a Ana, eu devia contar-lhe sobre a Lola. Lily, ninguém quer... Saber? Já sei, já sei. Uau! Eu gostava de dizer-te que sempre que te vejo estás mais bonita. Mas isso pode destruir a minha imagem radical, por isso vou dizer apenas... Olá. Parece-me bem. Macacos me mordam. Ao menos não podias ter avisado, Miley. Ainda bem que está a dar uma maratona dos bons e os maus na televisão. Estavas nervosa ao telefone. Está tudo bem? Eu estou bem. Uou, vai levar-me para o sofá, não pode ser coisa boa. Não, mas é que... Eu tenho uma coisa muito importante para te contar e... E pode irritar-te. Irritar-te a valer. Mas eu gosto demasiado de ti para não te contar que... Que és a Ana Montana. Por favor, não me interrompas, isto é bastante... Hã? Eu sei que tu és a Ana Montana. Como? Foi a linguaruda da Siena, não foi? Não precisei de ajuda para descobrir. Têm as duas os mesmos lindos olhos e um sorriso incrível. E além disso, eu contei à Miley que o meu pai estava numa missão militar no estrangeiro e dois dias depois a Ana deu um concerto para miúdos cujos pais estavam em missão. Esperava que achasses que era uma coincidência. Afinal, em 6 anos o resto do mundo não conseguiu chegar lá. Mas o resto do mundo... não está apaixonado pela Miley. Estás apaixonado? A não ser que não estejas apaixonada. Nesse caso, retiro o que disse, porque, sabes, tenho estilo. Oh! Oh! Olá, Lola. Sim! Sim! Finalmente! Alguém reconhece a Lola! Eu sempre gostei dele. Até à vista. Fantástico! Agora já podemos voltar à banda e estar juntos a toda a hora. Oh, há uma regra de ouro lá, porque estás caidinho pela Miley e não podes andar agarrada à Ana. Quê? Tu não queres que o mundo ache que a Ana roubou um namorado, apesar de não estar a roubar um namorado, porque o meu namorado é o seu namorado. Deixaste-me completamente baralhado. O quê? Tu andas com a Miley, não com a Ana. Percebi. Diz-me qual delas é que vou beijar. É esta. Muito bem. Os 2 minutos permitidos para beijar já terminaram. Pai. Senhor Stuart. Ah, olha para isto, Jesse. O teu horóscopo diz que corres o risco de ser morto de uma forma... bem cruel. É o que dá estar contigo. Ei, ei, ei, ei, eu sou a Ana. Ana Montana, senhoras e senhores, e aparentemente o seu novo namorado. Porque é que é sempre o guitarrista? Porque não um operador de câmara como o meu sobrinho Lenny? A sério, fico muito feliz por si, Ana. E como é que se chama? Não quero saber o meu nome. Vá lá, beijou na televisão. Não me diga que de repente ficou tímido. Vá lá, como é que se chama? Jesse. Jesse, pois aqui está ele, Ana e Jesse, um novo casal sensação. Boa noite a todos, adeus, até à próxima. Adeus. Uau, isto está por todo lado. Aqui está ele, Ana e Jesse, o novo casal sensação. Boa noite a todos, adeus, até à próxima. Oh, fantástico, é o mais visto da página Gato Carrega no Autocolismo. Quer dizer que és mais famosa do que... Miau, miau, descarga. Miau, miau, descarga. Devias estar orgulhosa. Oh, onde é que eu estava com a cabeça quando disse ao Jesse para voltar para a banda? Ana é irresistível, por isso ele não consegue resistir aos seus encantos. Quer ir para casa, pôr a peruca e dar um estalo naquela ladra. Estás a fazer uma tempestade num copo d'água. A Miley pode continuar a andar com o Jesse, mas não em público. Ah, porquê que a minha vida é tão complicada? Podes concentrar-te nas coisas positivas. Nós vamos para a faculdade juntas. Nós temos namorados muito giros. Só que tu tens um... Não. Não critiques o Oliver até eu descobrir algo embaraçoso sobre o Jesse. Mas isso é impossível. Eu sei. Mas não é nada demais. Não é a primeira vez que a Ana Montana complica a tua vida, pois não? Ultrapassei-o no passado e vou voltar a fazê-lo. Uhum. Ei, estás aqui? Jesse! Ouve! És aquele tipo que anda com a Ana Montana. Tu já sabias? Sim, vi tudo no Leno. Ah, também eu! Dá cá mais cinco. Fiz. O que é que tu estás aqui a fazer? Conhecido de vista e amigo platónico? Lindo. O teu pai disse-me que estavas aqui. Tenho ótimas notícias. Estou ansiosa, como já disse. Conhecido de vista e amigo platónico. Já ouvi. O meu pai vai voltar da missão. Ana, Jesse, mas que bom! Miley, meti água. Ei, não faz mal. Eu acho que ninguém deu por nada. Um de cada vez, irmão. Bom, e o novo namorado da Ana Montana, o Jesse, foi hoje apanhado a traí-la. Pois, pois. A Ana comentou: ninguém é perfeito, mas este tipo é um super, super parvo. Bolas, a minha mãe vê sempre o Leno. Se isto te faz sentir melhor, quer a Miley, quer a Ana, adoram o seu super, super parvo. Fico feliz, porque estás a achar graça, mas não és tu que és o palhaço do programa. És um palhaço fofinho. Oh, então, Jesse, eu sei que a culpa é minha, mas... Olha, esta é a parte em que tu dizes, não, a culpa não é tua, docinho, estamos nisto juntos. Eu vou voltar atrás. Jesse, eu sei que a culpa é minha, mas... É agora? Não precisas dizer docinho. Pode ser costeleta, pastel... Miley? Oh, vá lá. Tu consegues fazer melhor. Não estás a perceber? Toda a gente no planeta acha que eu sou um super, super parvo que destroçou o coração da Ana Montana. Toda a gente? Francamente, tu estás a exagerar. As pessoas que te conhecem e que te adoram não pensam assim. A sério? A minha sobrinha de 5 anos acabou de me enviar isto. Tio Jesse, tu és um grande aldrabão e um... Como é que ela sabe essa palavra? A minha avó também enviou uma. Deve ser a dizer que te adora e que vai ficar tudo bem. Iau! Já vi com quem é que a tua sobrinha aprendeu. Olha, Jesse, tu sabias que andar comigo podia tornar-se numa coisa mesmo... Bem, eu não sou tua avó, por isso vou dizer complicada. Andar comigo pode ser uma coisa complicada. Mas eu valho a pena, não é? É agora que tu dizes não. Para! O que é que queres que eu te diga? E a qual de vocês? Porque se eu ando com a Ana, estou a trair a Miley. E se ando com a Miley, então sou o parvo que destroçou o coração da Ana Montana. Nas duas situações, eu... E agora é da minha mãe. Se casarmos, ela não vai tomar conta dos nossos trigêmeos. Isto é um numbelinho da sorte? Podes parar com as brincadeiras. Ouve, Jessie, às vezes brincar com as coisas é a única forma de ultrapassá-las. Tu acabaste de entrar nisto, tem sido a minha vida nos últimos 6 anos. Vá lá, esquece o problema. Anda daí, uma pizza, um filme, qualquer coisa. Uma pizza e um filme não vão resolver isto. Pois, tens razão. Um gelado e bowling, vamos! Miley, desculpa. Talvez tu consigas lidar com isto, mas eu... Por favor, não digas. Eu não. Acabamos tudo entre nós? Enquanto tu fores duas, não vai haver nada entre nós. Sabes, pai, eu pensava que o Jesse era diferente. Que era capaz de lidar com isto. Ah, tu tens de dar algum tempo ao rapaz. Se gostar mesmo de ti, voltará. Se gostar de continuar a ter a cara inteira, não voltará. Pai! Ah, desculpa, querida, mas eu não gosto de te ver assim. Será que estás preparada para ouvir a verdade? Se ele voltar, está tudo bem. Se não voltar, haverá outros rapazes. Eu gostava que não houvessem, mas aparecem sempre. Tens razão. Se calhar devias esquecer os rapazes. Oh, bem, agora estás a provocar-me. Querida, na verdade, a vida prega-nos sempre estas partidas. Fecha-se uma porta, abre-se outra. Tu só tens de estar preparada para aquilo que a vida... Quando a tua filha te pedir para a melhor amiga ir viver contigo, pensa antes de responderes. E a seguir diz não. Isso é... resposta de Stanford! Yeah, yeah, yeah, yeah! Toma. Oh, viste, querida? Já esqueceste o Jesse? Jesse! Oh, desculpa, eu estava só a... Ouça, não é nada pessoal, mas às vezes comporta-se... Como um pai verdadeiramente idiota. Eu nunca diria isso porque me deixou viver cá em casa. Mas como foi você que disse? Oh, sim. O Jesse, aquele rapaz que o teu pai mencionou é o teu passado. E estas cartas são o teu futuro. Ah, tens razão. É claro que tenho razão. Ora bem, vamos abri-las aos três. Pronta? 1, 2, 3. Eu não entrei. Eu também não. Oh, lamento, meninas. Lamento que vocês não... Mas, Lily, a tua diz que foste aceito? Não diz. Mas eu acabei de ler. Não, não. Como é que poderia ler? A carta não para quieta. Deixa-me ler a tua. Lamento. Mas é que já não deves aguentar mais más notícias. Afinal, acabaste de descobrir que não vais para a faculdade com a tua melhor amiga no dia a seguir a ter sido rejeitada pelo melhor namorado que já tiveste. E agora estás com um tico no olho. As minhas notas são tão boas. Eu arrasei na prova. Isto não é justo. Pois não, mas parece que nada disso era importante para o Jesse. E tu foste aceita em Stanford? Lily, mantém-te quieta e não deixes que ela persinta o teu medo. Deve ter havido algum engano. Eu e a Lily temos notas idênticas e ela só saiu ligeiramente melhor na prova e foi porque a minha bebida energética deixou-me aflita e a Lily tem a bexiga do elefante. Tenho de admitir, o facto de ter feito 322 km para contestar é impressionante. É esse tipo de atitude que procuramos aqui em Stanford. Vamos ter muita pena de não a termos por cá. Bolachas. Isto não é justo. Estou a ser discriminada porque tenho uma bexiga mais pequena. E acredito que não vai querer que faça uma manifestação. Lamento imenso, menina Stewart. Mas a diferença entre si e a sua amiga não é académica nem... relativa a fluidos. A menina Truscott trabalhou a tempo parcial, foi líder da claque, andou na equipa de voleibol, no clube de skate, no clube de surf. Enquanto a menina... fez de mascote pirata num triciclo durante meio... jogo de basquetebol. E no 12º ano, subiu por uma corda. A desgraçada ia ter ao telhado. Sim, fez referência a isso no seu ensaio. Ida e volta ao telhado. Uma miúda, uma corda e um sonho. Que tinha. tinha exatamente 500 palavras e o Delilio tinha 502. Está a perceber? Cumpre regras, quebra regras. Mari é uma excelente aluna, mas a menina não tem atividades extracurriculares. E aqui em Stanford procuramos alunos que tenham algo mais. Mas, por favor, deixe-me entrar. Eu só me candidatei a esta faculdade. Só se candidatou a esta faculdade? Sabe, por um lado pode parecer uma grande parvoíce, mas por outro lado pode ser uma demonstração do verdadeiro espírito académico. Não aparece na candidatura, mas garanto-lhe que a puxar pelas equipas eu sou a maior. Força, Stanford! Uhul! Uhul! Yeah! Tenha calma. Agrada-me o seu entusiasmo, mas... Está bem. Conte-me alguma coisa que tenha feito nos últimos 4 anos que seja completamente fora do normal. Para além do bizarro força... Stanford. Quem está a brincar? Os últimos 4 anos da minha vida foram fora do normal. Ótimo! Conte! Eu... Não posso contar. Assim não posso reconsiderar a sua candidatura. Mas se eu lhe contasse, ia fazer... eu iria fazer sim. Iria dizer não pode ser. Eu iria dizer sim, pode ser. Por favor, por favor. Nem sequer cheguei a tirar uma bolacha. Oh. Olá, Miley. Ainda estás longe? Estou ao virar da esquina, quase a chegar. Eu sei que estás desiludida, por isso estou a fazer o teu prato preferido. Macarrão com queijo e bacon. Esse é o teu preferido, pai. Tendo em conta o estado dela, provavelmente não iria fazer qualquer diferença. Assim, um de nós fica muito feliz. Eu ouvi, pai. Não fales ao telemóvel quando conduzes. Eu já perdi o Jesse por causa da Ana e agora não posso ir para a faculdade porque andei ocupada a escutar estádios e encontrar-me com a Rainha da Inglaterra em vez de ter ficado a segurar o balde de cuspe da equipa de luta. Olha, eu sei, e estive a pensar nisso. E se tu dissesses que és assistente da Ana Montana? Dessa forma, terias feito o mesmo, mas como sua assistente. Não podias ter-te lembrado disso há 322 km atrás? Da Ana Montana? Uhum. Deve ser fascinante! Porquê que não incluiu isso na sua candidatura? A menina Montana pediu-me para que eu seja muito discreta. Ela tem muita classe e ao vivo ainda é mais bonita. Sabe que mais? Isto pode fazer a diferença. Yes! Vai comer essa Sands, eu passei o dia a conduzir. Sirva-se. Obrigada. Vamos precisar de uma prova como esteve empregada. O quê? Recibos, declaração de impostos, alguma coisa que eu possa levar à direção. A minha montanha paga dinheiro. Provar isso vai ser um problema? É claro que não. Então? Uma prova de emprego. Impostos, recibos. Nenhuma bolacha. Conduzi 322 km só para me dizer... Queres uma prova, senhora dona bolacha? Eu dou-te uma prova. Eu dou-te realmente uma prova. Porquê que não usaste os tons de emergência da Ana que está no carro? Porque não me lembrei. Miley, as indicações que me deste estavam perfeitas como de costume. Bom, agora só tenho de encontrar a senhora extremamente competente e atraente que trata das candidaturas de que tu me falaste. Oh, espera! Aqui está ela. Tu és a melhor. Beijinhos. Tchau. Olá. Miley Stewart, a melhor assistente que qualquer sensação internacional da pop pode ter. Presumo que seja a dona Jameson. Oh, não acredito. Está aqui ao vivo. Bem, pensei que ela era do tipo desesperado que diz ou faz qualquer coisa para conseguir entrar. Ela fez uma coisa do género... Stanford, que foi, enfim, muito arrepiante. Eu depois digo-lhe. Ela adora receber críticas construtivas, dá-se bem com os outros e usa muito fio dental. Dentes saudáveis, mente saudável. Agora, se me pudesse dar a documentação de orientação para a... eu poder levá-la, assim poupa-nos selos. Menina Montana, eu não... Não se preocupe. É a minha forma de contribuir para a educação superior. Mas vou precisar de um recibo para os impostos. Não é por isso. É que, aparentemente, a Miley percebeu mal. Eu não disse que assim entrava. Disse que íamos reconsiderar. Mas mesmo que ela seja aceite, tem de ir para o fim da lista de espera. Da lista de espera? Oh, bem... Ouça, a Miley é uma ótima candidata, só que a informação chegou demasiado tarde e a direção só abre exceções em casos muito raros. Bem, como por exemplo, se fosse você a candidatar-se. Eu? Ah, mas é claro! Ter alguém com as suas capacidades e talento seria ótimo para a nossa faculdade. Então eu entro sem problemas? Bem, assumindo que tivesse notas semelhantes às da Miley, sem dúvida. Espera. Eu estou muito cansada, por isso eu preciso de saber se ouvi bem. Isto pode parecer estranho, deixe-me ver se percebi. Se eu e a Miley fôssemos, não sei bem como, misturadas na mesma pessoa, éramos aceites? Bem, pondo as coisas dessa forma, acho que seriam. Infelizmente, não é esse o caso. Apesar de, por estranho que pareça, terem o mesmo tique nos olhos. Não é a única coisa que nós temos em comum. Sabe, eu e a Miley somos... a mesma... do mesmo signo. Sagitário. Por isso somos um signo de fogo e dá-nos tiques nos olhos. Eu tenho de ir. Se a verdade contar, os problemas vão desaparecer.